Reporte iniciando a emitida. Reportará. 7, portão 01. Juliette, portão 01, 648. Juliette CRM 102, reportando a final da 1-7. Reportar a final da 1-7. E qual parte se encontra levando para a 1-7? Para a 1-7 está na aeroespaça. Minha 3 no nono tá livre, chame táxi. Limpo 08, prossiga. Tá em direção ao farol Itapuã, visual com a pista para pouso final. Gente, reporta na vertical do farol de Itapuã. Reportará na vertical do farol do 08. Aciona 5015, controle 119, decimal 35, e a torre opera em 118, decimal 95. Rua esquerda após a decolagem. Rua esquerda. Fox Charlie Charlie, parte 5, Aerostar, confirma que vocês abordam. Altímetro 10 no meia, tem um bom voo e bom dia, Fox Charlie Charlie. Obrigado, bom dia. Fox Charlie Charlie reportando para táxi, liberaciona. Já autorizado pouso 1-7, vento 130 com 11. Autorizado pouso, ciência, direto, baixar para lá. Prisão 9000, livre 4000 pés, ajuste 90 no meia. Oxalé 6250, descida para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Autorizado 2000 pés, estabilizado. 07 para informação, um helicóptero aproximando para pouso da 107 visual com mês. 08, ainda negativo visual. Gente, já se encontra na curtíssima, ok? Net Serra para informação, tráfego aproximando da final da 10. Um P3 da Força Aérea visual com tráfego. Ainda negativo, na final da 10, negativo. Gente, já está autorizado o final da 10, está próximo através do Pátio 5, realiza um pouso parado na 1-7, sem interferência com 1-0, ok? Afirmativo. Sim, 140 com 11 é o vento no momento. Muito obrigado. Visual agora com o Orion. Gente, livre pouso 90, venta 140 com 10, Olimpo 08. Livre pouso, tá visual com o helicóptero na 10, Olimpo 08. Sim, só confirmando o helicóptero aproximando da 17. Afirmativo, livre pouso para 10, para o Olimpo 08. Reporta na papá, Charlie, Charlie. Positivo, agradeço, informa o tráfego no sentido contrário, na posição 12 horas a 25 milhas, mantendo o nível de voo no 05, é um Charlie 310. Alterando para o táxi, 5 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e meia. Asília, o Centro Recife solicita. Positivo, aguarde. Muito obrigado pela colaboração. Box Charlie, autorizado ingressão no site ali, mantém atenção ao tráfego liberando a pista, ok? Atenção ao tráfego ali, mantém é, 6250, completa final, torre 118.95, bom pouso. Verdade, né? 6250. Copy 1543 de Alfa, ponte para 2954. 1433, copiado. Até o 090. Abaixo está a critério do comandante o controle desse tráfego na região que vem interferir na sua aproximação. Temos um tráfego agora efetuando a Bahia, a cruzamento da Bahia de Novo Santos, que está a 12 minutos de Valença, prossegue para Valença também, é um Bravo 92 Papá. O Whisky Uniform Mais. Reporte visual para modificação. Oi, Salvador, Xané 6250, está avisado, ILS, feito o Xané. Oi, Xané 6250, livre pouso 10, vento 140 graus, 08 lá. Livre pouso, Cristina 0, Xané 6250. Próximo do Salvador, sobrevoo Vera Cruz, 1000 pés, da 17 decola com curva à direita, ingressando no corredor Axé, pós caixa pregos. Aciona 0146, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Autonomia autorizada, final do procedimento é postada. Papa Tango, Whisky, Oscar Uniforme? Chamando 1320, Whisky, 320. O Papa Tango, Whisky, Uniforme, Mike, confirma o seu chamado de pouso? Positivo. O Whisky Uniform Mike informa o tráfego mantendo 2.500 pés. É o Papatango Whisky Oscar Uniform de Salvador para Valença. Irá se aproximar ali via litoral norte de Valença. Estimando o pouso em, naquela localidade 1320. É um Bravo, novembro 2 Papá. O Whisky Uniform Mike decide estar em condições visuais a critério do comandante. Livre a frequência para a coordenação de tráfego local. Bom pouso. Papai Uniforme Bravo Alfa Vista Fubá, após prossegue na Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5047, controle 119, decimal 35. Autorizado então Campinas, linha 340, pela Eterzulina 0, após Cibade, após Eterzulina 6, Belo Horizonte, depois sai conforme roda. Decora da pista 10, curva direita, Bael Leda Motiva, transponder 5047 e o controle 19.35, azul 445. Azul 451, portão 3, chame pronto, pushback. Vai chamar tudo pronto, azul 445. Para o táxi, Lu 2065, tem 186 a bordo, 3 horas e 40, Terno Galeão. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 1015. Então, bom voo, bom dia, 2065. 10015, Índia Alfa, ponto espera torre 1895, bom dia, 2065. 1895 a torre, bom voo. Afirmativo, 1895, ótimo trabalho. Aumente. Pena 250, solo 10, de presidente, chama solo em 121, decimal 9. Bom dia, Salvador, bom dia. Eu vou no 094, da Índia. Fato vai no instante, azul 2770. Subindo em uma de voo 180, está afastado agora sudoeste de Salvador, 55 milhas. Devido ao dado está encerrado, chama o controle de Leão, frequência 120, decimal 1, no bom voo. Voo 0094, acione identificação, descida ao nível de voo 050, chegada máxima. 050, pode voar a Duna? Pode voar ITAP, em ITAP intercepta o perfil da chegada. Vai voar ITAP, ITAP intercepta. Otávio Fox, Charlie, Charlie, atento às feiras de turbulência do Airbus, pouso 90, livre decolagem 17, vento 140, grau 099. É 3 nono na escuta do solo. 8 nono, a solo chamou 445, não? Não, negativo, é 163 nono. Meia 350, 6250, aproximando da Juliette. Juliette aguardando a liberação do bang da Gol, depois prossegue para o portão 02, 6250. Felipe Inverso na Juliette aguardando o táxi do Gol, Sané 6250. Salvador, Gol no 621, informação 20, portão nova autorização, São Paulo com voo. 6621. São Paulo com voos nível 360 aprovado. Aeroguia Pesulo 10 até Pubase. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase. Após prossegue na Pesulo 16 até Belo Horizonte Bravo Hotel Zulu. Após conforme rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5061. Controle 119 decimal 35. Charlie, bom dia. E a Fox, Charlie, Charlie. Contato rodando decolagem, só mantém nível 370 na saída da PUC. 370 na PUC. Os quintos reforçam na intersecção da base. Outra fora. 621 no portão 9, chame pronto, puxa back. Mandará. Salvo com 1-1-2-4, prestação Recife. Yeah. Diego, no 184, para Recife, Copiou 370? Copia. 3896, bom dia, livrou a pista, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, então 3896. Antes da Juliette, chama 3896. Gol no 184, Recife 370 aprovado. Vai prosseguir direto, Alfa Romeo Uniforme Caju. Após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva esquerda após decolagem, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5054, controle 119, decimal 35. Autorizado 370, direto Aracaju, depois Fome Rota, decolando 10 por esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5034, transponder, 7935, controle, voo 114. O transponder é 5054. 5054. Correto, gol no 184, botão 4, chame pronto, pushback, seu nome. Mike Tango Lima. Aciona transponder 5023 e prossegue com o centro Recife 1288, secundário 1260. Positivo, bom voo. Canemeia 3-1, decolada zona 7, chama controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1935, grato. Patrulha, eu chamei a 3-1-1, transfere. É 3-1-1, sobe conforme 360, está em contato radar. Contato radar. Mike Tango Lima, prossiga. Mantém Alfa 7, o número 8 secundário 1260. Eu posso tentar também 1-3-3-2-5, o Mike Tango Lima. Bom voo. Velocidade de Dael, 6311? Foi Leda. Leda, grato, senhor. Obrigado, Bonitinho. 35. Deu o azul 9134. Azul 9134, contato radar, sobe e mantém nível 190 na saída ponte. 190 na ponte, Azul. Vasco, Quick, decolado 21, acionando o transponder 0146, controle em 1935, bom voo. Aciona 0146, controle em 1935, novembro Azul. solo azul 4451, posição 3, para puxar o estacionamento. Livre 4451, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, azul 4451. C065, livre decolagem, 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, decolagem, 1-0, 2-0-6-5. A Palma 9000 Suíça, prossegue com condições visuais, corredor Axé, confirma a questão do voo. O voo é de sobrevoo ITGL em Veracruz, depois regressa a Salvador. O número pede no Axé, o November Suíça. Positivo, reporta o Farol da Barra. Reporta na Farol da Barra, Whisky. Chamou o solo? Está livre 2000 e é reposto estabilizado no final do procedimento. Certo, 06 2000 vai reportar. Autorizado, morro mil pés. Dom no 7 decola com curva direita, corredor Axé após Castelo Pregos. Aciona o padrão 0123, torre 10895, controle 119, decimal 35. Tem informação de pessoas a bordo, como é que será? 02? 02, gentileza 10895, altímetro no 015, tomou voo, bom dia, como é que serra? Pelo Quebec Serra. Aí, livre estará, bota o táxi. Só mais um minuto, 40 para o solo, assim que o Embraer da Azul iniciar o táxi na retaguarda e livrar a mesa. Está livre em coordenação, chama o táxi por 184. Relativo, após a aeronave da Embraer, Livre, 621, chama o táxi. Bota lá. Levanta seus a bordo, 9,6, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 35 minutos. Segundo, direita Indy Alfa, ponto espera 2895, altímetro 0-5, bom voo, bom dia. Indy Alfa, ponto espera 2895, azul 4-1-4-4-5-1. Estabilizado, completa final com a torre 1-8, decimal 95, bom voo. 1-1-8-9-5, bom trabalho. Batango Fox Charlie Charlie, chama agora o centro Recife, frequência 12685, secundária 12545, bom voo. 12545, obrigado. Opa. Chama o centro Recife, frequência 12551, secundária 12325, bom voo. 151, grande senhor. Bom trabalho. Controle de Salvador, é possível coordenar para a de volta? Ótima, para o gol 2065? Aguarde. 451 no visual com tráfego nacional. Ah, filho, 445. Após o pouso do mesmo, nem mantendo, Zé. Ok, após o pouso da aeronave nacional, e mantendo 445. Bom, 2090 está reportando a 4.5 milhas da pista. E a 1.500 pés, bando de urubu. Firme. Confirmo. A 4.5 milhas da capiceira 1.0. A 1500 pés tem um bando de urubu no eixo da pista. Gente, graças pela informação. Uno 70 a bordo. Lima Juliette, prossegue, como que a sua transmissão está bem baixa. Tem um bom voo, gol no 621. Gente, parte de Alfa 1895, 1015, gol 621, tem um bom dia. Táxi 1184, 151, 1320, Salvador. Direita em de Alfa, espera no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 095. Tem um bom voo e bom dia, gol 1184. Aquele táxi foi nas 100 graus, como é, mano? Vale. Quebec Serra, ali mantendo o site. Patrulha, o 9 Grande Suíte solicita coordenar uma aproximação para o 90 para 7 equipamento. A gente está arremetendo o marcador interno. Silvio, 9 Box, o que deseja fazer o ILS? Quantidade visual, senhora, apenas para cheque de equipamento, fazer uma aproximação visual para o 90, arremetendo o sinal visual. Salve, a bala subiu para 2.000 pés e tem condições de... atingir 2.000 pés, curva é à direita na proa 050. Só para 2.000 pés e ao atingir, direita na proa 050, não lembro. O 2065, chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa 3325. 1251, 3325, bom dia, 2065. Bom dia. 48, bom dia, Marcelo, copio 350. Pronto, toca. Você está atingindo 2.000 pés, direita 080, confirmará arremeter próxima a São Cristóvão. Afirmativo, a intenção é arremeter próxima a São Cristóvão, direita 080, 9 número 3. 71, controle 119, decimal 35. Autorizado Maceió, 350, Pesoluno 7, Orago, direto Maceió, decolono 0, curva esquerda, posse, Uca, Jamo, Caju. 5071 aciona, 1935 ao controle na saída, com 648, informação Índia. Correto, Bruno 648, portão 01, no chão e pronto, puxa back, estacionamento. Vem, patrão. Como é que você é decolado aos 31 no chama controle em 119 decimal 35, bom voo. Muito grato, 1935, o que você vai encerrar? 34, mantenha o nível de voo 1950. Obrigado. Eu decolagem, 184, bom. O Salvador Goro 621, pode esperar da 10, tá pronto. Bom, no 621, nem mantenha no 0. Nem mantenha o 621. Direto para o destino. Eite, o piloto Quebec Serra está autorizado 2.500 direto morro. Muito grato pela colaboração, autorizado 2.500, atenção. Boa, Liga está presente, o 4451? Foi para o controle? O 4451 pode voar, Liga está presente? Autorizado, Leda. 4451, Leda está presente. Tem que ser só sei que o transponder, não recebo. Ok, checado. Patrulha 90 Bosco Whisky, pode prosseguir para a final da 10? Sobre Bosco Whisky, prossiga para a final da 10 e chame Torres. A frequência 18, decimal 95. Chama a Torre 1895, o November Bosco Whisky. Tá. Bom dia, controle, voo 1194. Voo 1194, bom dia, contato radar, tudo para o 370 via PUCA. 370 via PUCA. Sou Romeo Alto, agora eu recebo o transporte acusando 1500. Afirmativa. Brincando. Ok, o November Oscar Whisky, após a emitida, qual será a intenção? Circular visual para o 97, ó. Ok, reposto passando externo e aguarde autorização para iniciar a remetida. Temos um 737 da Gol que vai iniciar a decolagem agora. Sim, a gente reportará o passando externo, o November Oscar Whisky. O Gol 1621, decolagem autorizada, da 10. O vento é 150 graus, 08 nós. Sim, decolagem Gol 1621. No 621, no decolado aos 35, controle 1935. 1935, 621, bom dia. Bom dia. No 621, no contato radar, subindo para o 360 via Dael. Cliente, o 621, 360 via Dael. Gol 648, posição 1-1, pushback acionamento. Beleza, agora 648, chame táxi. Autorizado 648. November Oscar Whisky passando externa. Ok, o November Oscar Whisky está autorizado a iniciar a remetida. Ingresso no circuito da 17, circuito padrão, ou a critério. Não atraso para reportar nos setores do aeródromo. E aguarde autorização para final da 17. Cliente autorizado a circular pela direita para final da 17, o November Oscar Whisky. Azul 4451 na controle. Prossiga 4451. Também esquerda Recife, na frequência 251, na alternativa 3325. Sou Recife, no 251, na perna 3325, azul 4451. Voo 1184, está autorizado para direto Aracaju. Aracaju, voo 1184. Tem frequência livre para coordenação. Muito grande, frequência livre até uma grande frequência. Voo 1184, chame Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 25, decimal 45. 2685, decimal 45, no 184, boa. 9134, está a 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Aracaju 1110 decimal 3. Aracaju 203, bom dia. Voo 1648, 1105 a bordo, autonomia 0215, alterna Aracaju. Voo 1648 copiado, 105, 1215 Caju, no alternado, direita via Índia. Ponto de espera pistola 0, ao atingir, mantenha, chame torre 1895, ajustado 1015, boa viagem. É, direita Índia, ponto de espera torre 1895, mantém, chama a torre. Com 642. Toma 621, solicite morte no centro Recife, frequência 251, alternativa 3325. Recife 251, 3325, com 621, bom dia. Sou Salvador, muito bom dia com 648, próximo ponto de espera, pistola 0, pronto. A viatura terminando a inspeção, aguardando pista livre. Autorizado a linha e manter. Sim, a Lima tem a 35, a 10 com 642. Fazendo Bélgica Whisky, no solo aos 4 anos, autorizado o táxi para o Pátio 4. Prossegue para a Bata. Ok, então está autorizado até a Bata, Fazendo Bélgica Whisky. É TGL valendo? Pronto, Salvador, Salvador, o nível solicitado 060, a faixa inicialmente aí na Golf 677, até A coordenação junto ao controle 935, 2895. Adiciona o transponder 50227, inicialmente, código nosso local. Quais são? Troca o transponder 0127, o nível 60, inicialmente, e prossegue na subida coral, após a decolagem com curva à direita, pista no 7. Então, a Fernando Salvador, 03, 4 horas. Para acionamento, táxi decolagem a partir da Baeté, chame agora na torre 1895, tem um bom voo. Vai, Fox, acione o táxi. Boa tarde, 6140, Salvador, Maceió, pronto para a quarta autorização? Pronto, pronto. Proxenar 6140, Salvador, Maceió, via Amper Zulu no 7, nível autorizado 350, 350, decolando pista no 0, mantenha a reta decolagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha. Após, inicia a curva pela esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transão Caju, controle 19.8, correção torre 19.95, controle 1935, transporta 50 MB. Rodor é o Gol 1648, bom dia. Voo 948, bom dia, contato radar, subindo para o 350 via Puca. 350 via Puca. Correto, 5066, portão de número 2, chame pronto para puxar o instrumento. Oxa, né, 6140. Solo Salvador, é o Gol Fiesta Novembro. Golf Oscar November, está no pátio 3, reboque para qual a posição no pátio 1? É na 2, cima do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Gente, o Golf Oscar November, o trator de reboque já está conectando aí na aeronave. Pode prosseguir com o reboque, chame para ingresso do pátio 1, Golf Oscar November. Ok, Golf Oscar November no reboque, mas se escuta e chamará para ingresso do pátio 1. Bateu no 1510, é Porsche Paris, e o Whisky Oscar em 4-5-4-5. Mike Fox Sierra, autorizado táxi, chame para ingresso na 17. Vai chamar na papada para o direito, né? Zona 648, estamos em Centro Recife, na frequência 2685, alternativa 125.45. Confirmando para o gol, Zona 648. Estamos no Centro Recife, na frequência 2685, alternativa... Obrigado, Felipe. 3198, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, está autorizado em LSXT, reporte localizador. Para 2.000 pés, reportará localizador. Salvador, Oceaner 61140 no gate 2, por estacionamento. Sotero, autorizado por estacionamento, chame início de táxi. Contará início de táxi, Oceaner 61140. Fox Sierra, está autorizado. Táxi via 17, chame pronto para decolagem. Acionar em Abo Prado, Mike Fox Sierra. Golf 8 de novembro, qual o local de estacionamento aqui no Pátio 1? Posição número 4, posição 4. Gente, aguarde para entrar no Pátio 1, ok? Temos a Airbus da Avianca no pushback, após ser autorizado. Ok, não aguardo. Thank you. Bom dia, 739, bom dia, via Mari, desça o 050. 050 na Mari, eu vou no 55, controle 1935. 1935, mais Fox Serra. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Mike Fox Serra. Papatango, Mike Fox Serra, contato radar, tudo para o 060, saída Coral. 060, Coral, Mike Fox Serra. Localizador, visual com a 10, 3198, compreende a aproximação final, torre na frequência 18, decimal 95. 3895, obrigado, bom dia. Tudo para a cobra, Bono 094. Para o táxi, estaname 140 com POB de 63, autonomia de 2 horas e 11, alternando o Recife. 040 via Índia Alfa, com temperatura 1.8, decimal 95, altímetro no 0, no 5. Tamo, oi, bom dia, 6140. Índia Alfa, com temperatura 118.95, comigo, CNR, 6140, graças. 094, cópia? Cópia, no 094. No 094, Fortaleza 370 aprovado, via Pesulu, Cono 9, até Bangu, após direto a Buco, após direto Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda. Subida Momo, transição Froti, aciona 51116, controle 119, decimal 35. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19 até Bangu, após direto a Buco e após direto Fortaleza. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona código 51116 e a frequência do controle 119, decimal 35, voo 1094. Correto no 094, cortão 10, chame pronto, pushback sonamento. Camarada, meu pai. Puxa, até novembro, autorizado ingresso no pátio principal, reporte ao término do reboque. Autorizado ingresso no pátio principal, reporte lá no término do reboque. Puxa, novembro, pátio novembro, mantenha a escuta. E Salvador, bom dia, Xanayar, 6140, pronto no ponto espera da 10. É, 140, da Oxané, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera. Utsan 3198, livre pouso, na 10. O vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, Utsan 3198. 7, Whisky Oscar Nipal. Whisky Oscar Nipal, me chame torre, na frequência 18, decimal 95. Whisky Oscar Uniforme autorizado, final da 17, guarde a autorização de pouso, o ajuste no 015. Pomba 18, aciona a identificação. Pomba 18 está em contato radar, meia dúzia milhas do sudoeste de Salvador. Voe Mari para interceptar a chegada a Mari, reporte para a descida. Lima 1-0, Oceano 1-0. Boa noite, estou corrigindo, 61 milhas sudoeste de Salvador. Quiosque uniforme, livre pouso no 7, vem em torno a 50 graus, meia dúzia nós. 3198 no solo, 59, direita, 219, o solo. 19, direita, 319, fica bom. É? Fox, encerra o controle. Prossiga o controle, Mike Fox, encerra. A PM18 manter a coral até quantas milhas? Mais 5 milhas atingindo 0-0, a gente cancela e prossegue para Valência. A gente aposta para modificação de regras para prosseguir para Valência. Mais 5 milhas, o mais forte é. É um cancelado. Está a liberação de velocidade para o gentileza? Sete nove está livre. Reduz a velocidade, obrigado. Salvador, muito bom, então, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01, bom dia. Guardião 01, na chamada do Guardião 01, logo comando, mais logo, ao meio. Então, policial, a gente vai decolar com o setor noroeste para a parte da estrada do Cuba. Ok, guardião.